Dona. 4-4. Controle OTAN 3304, bom dia, decolado. Bom dia, 3304, Golio Fito 380, vigilante. Ok, pode voar direto, Golio? Pode. Obrigado. .982 para poder ter possibilidade de prosseguir na descida. Curve agora à esquerda na proa 010. Com 010, o limite desta proa seria radial 260 de Salvador. E autorizado prosseguir até o nível 050 nesta proa. Passarei do 2223 agora com centro Recife em 1288 para o passarei do 2223. O 288, um bom final de semana. Boa. .982, agora à direita 035, nesta pro limite ao localizador, descendo para 4 mil pés. 3620, falou 44, Livrão 219. Livrão 219, 3620. Puxa, 96250, identifique, desce, mantenha o 050 na maré. 050 na maré. Confirma a nossa a ordem de chegada para em Salvador, por favor. É o número 5. 0500, grave. Viu? Bravo Índia, a barreira 080 Plano Yankee, autorizada pela pista no 7, com a direita, sai da gole, após direto, controle 119-8, assina 5047. Vai voar pro 040 por 10 milhas, só pra evitar câmera. Livre. 3304 da TAN na proa de Ofito, é presente. Proa de Ofito, 33047. 188 a bordo, 188, autonomia 4 horas, alterno Galeão. Autorizado táxi via Indy Alpha, ponte para Down 02, 118, só meia dúzia, 16, 58, 9. Táxi Índia Juliette Alpha, 186. Pode. 3620 após Boeing Web livrar mas a Juliette, está autorizado Juliette, porta 10. 221. 20 confirmando após WebJet, autorizado Juliette, portão 10. Ok, 3620 após o WebJet, Juliette 10. Bloco Bravo Índia confirmando barreira 080 plano Yankee, decola pista 10 com curva direita, sai da gole após direto, controle 119-8, acena 5047. Cogendo 19.8, 119.8. Seria de Guaduna devido informações na 035. Não será possível devido a tráfegos no sequenciamento no 982, teria alguma outra proa? Ok, vai manter então. Positivo. Centro Expresso Salvador para Sierra Índia, certo? X-Rate autorizado, decola pista 17, curva direita, litoral sul, controle 19.8, assina 0131. Pode ir, Santa Milhas, inicialmente 300 a proa. Positivo, está livre de desvio, chame o centro Recife em 1288, informando ao mesmo o 3304. Ok, 288, um bom dia. E 54 no 4, para 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, para estabilizado, 54 no 4. Controle Salvador, liberaria o 5521 no da restrição de 10.015 milhas. Livre, suba 200 sem restrições. Obrigado, 5221. Tem os três traços em aproximação no setor, porém já estão sendo superados em altitude. Ok, obrigado. Uno 982, confirmando Uno 982, desce, mantém 3.000 pés com 10 no meio. 3.000 pés mantendo a proa 982, 10 no meio. Siga 07, Salvador na escuta. Táxi confirmando decola da cabeceira, tá lindo de táxi, é Pátio 1, Índia e Alfa. Ponte espera da 102, 1862, se não me engano, 16, aí curava Índia. Confirma pessoas a bordo, autonomia, vai pra Índia. Devido ainda a pequenas informações da nossa proa, a gente vai passar do curso localizador, que é autorizado, e fazer após uma curva direita, a fim de interceptar a próxima proa de Luna, tá ok? É uma formação pequena, mas depois encontra aí. Positivo, no 92, está autorizado. Obrigado. Ocean Air 6250, inicie redução para 2009. 2009, 6250. Para o vento, para o 888? 100 graus, 121. Vem com 2, para autorizar da 100 para o 888. 5811, decola da 50, controle 119, decimal 8. 298, 5819, bom dia. A gente está uma redução de velocidade no momento e em mais algum instante já vai voar para o Oriduna. Positivo, informe da Pro de Duna 1982. Aprovando, está presente, Pro de Duna. Positivo. Controle Salvador, WebJet 5811. 5811, autorizado Leda, está presente, subindo 360, vigilância radar. Leda, está presente, 5811. O 6250 da Oceanair manterá a proa 040. O limite será o localizador em descida para 4.000 pés. Ok, 040, limite ao lock, descendo 4.000, 6250. 1982 está presente, mantendo 3.000. Pode prosseguir para 2.000, vim interceptar em Duna? Pode, desce para 2.000, livre LS, tráfego da Trip com a TR agora passando Duna. 7 milhas à frente com 150 de grau. Livre LS, informe estabilizado no 982. Na Prodizuna 2000 autorizou o procedimento. 982, diante do tráfego. 5-4 no 4 da trip, agora é com a torre, em 1-2. Firmando, 1-8 decimal, meia dúzia para o 5-4, 1-4. 18-6-12, 5-4 no 4, valeu. Alright. Alfa e Juliette para o 3, as interdições são livres então. Tá livre e toda fechada entre a Juliette e a Índia. Ah, ok, então tá. Alfa e Juliette até o 3. Santa Pro, intercepta o ILS, descendo 3000, 6250. Não, para 1-7-0 nosso. Traduzindo, 6250. Lima Mike Fox, livre táxi, porta para ingresso de decolagem. O vinho está pronto? Além decola 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Fox ingresso e colar sem parado no 7, vento 1-0-0 graus, 1-9. Vindo se possível agilizando. American 980, Skokai Dance, down level. Não, 4,000 feet, bom survival. 4,000 feet, bom survival. A Glau da Boeing da Gol, partilhando, se der 3 após, por exemplo, estiver no final, conta a gente. É 3 do nono. Meia dúzia, tem um bom pouso. Tem 18-6, um bom dia. O Ocean Air 6250 para 2000, livre LS em redução para aproximação, informe estabilizado. Com o estabilizado, ILS X-Ray, o Chané 6250, descendo 2. E bloquear a vertical de Lauro de Freitas, seguir parte 4. Ok, Lima Mike Fox, prossegue 500 pés, litoral. O Lima Mike Fox informa o farol da barra. Ativo, vai reportar a visual para Pouso, Salvador 3, Lima Mike Fox. Positivo, abraço Edu. Abraço Renato, até mais. Vai. Tá na aproximação, guarda a pista livre, 5-4-1-4. Mike Fox, Serra Índia, Charlie X-Ray, seria Costa Azul a localidade? É o Salvador Trade, na Pituba. Ah, positivo, positivo. Controle eco para Wind. Confirme? Wind fora do solo. 1982, agora com a torre, 18-6, tem um bom pouso. 18-6, torre, 982, toma com mais. Pronto. Trip 5494, pouso autorizado, pistão 0, vento 1 centena 11 nós. Sente, pouso autorizado, 5494. Eco Bravo Índia, decola ao 5-6, chame controle 19-8, bom voo. Obrigado. Torre ao gol 982, na meia milha para o marcador externo, está estabilizado. Gol no 982, sente para o seu aproximação e formarei que está livre. Mais curto. Ok, prossegue conforme autorizado, Eco Bravo Índia. Índia Cione 5047, o Eco Bravo Índia. 47, Eco Bravo Índia. Ocean Air 6250, uma milha para a Duna, torre agora 18-6, tem um bom pouso. Muito obrigado, 6250. Trip 54 no 4, solo 57, direito no 21, decimal 9. Direito 219, eu fico 4 no 4. É, negativo, o Lima Mike Fox tem um plano de terra em Charlie X-ray para Siri. Ah, positivo, confirmado. O Lima Mike Fox, reporte visual para pouso. Já está visual para pouso, Lima Mike Fox. Ele frequência para coordenação, reporte fora do solo no Dory Ponto. O Lima Mike Fox tem um bom pouso. Reportarão fora do solo, grato, Lima Mike Fox. Um abraço, Edu. TP5221, agora com centro Recife em 1288, tenha um bom voo. Com centro Recife no 288, obrigado, 5221. Web 5811, agora Recife 1251. 1251, Web 581, bom dia. Bom dia. 5051. Web com Bravo Índia, curva à esquerda na proa de Córida presente. Agora. Cabe. Afirmo. São 07, avistados, autorizado pouso direto no pátio do Graé, sem interferir com o eixo da 10. Venta uma centena, 11 nós. Afirmativo, direto no pátio do Graé, sem interferência. Direito no 21, decimal 9. Direita, livrando 1219. Solo muito. Bom dia, né? Eu vou 1982, livrou na 2 contra instruções. 92, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o portão 05. Autorizado pista 10, vendo uma centena, 11 nós. Livre posição na 06250. Bravo Índia, Salvador. Prossiga. Está autorizado a manter a proa 280. Mantenha a proa 280. Vora nesta proa por aproximadamente mais 5 minutos após o prossegue direto barreiras. 280. Positivo, eco, Bravo Índia. Já foi secar não. 6250, salão 02, direito, rodoviário de sol 9. 2-9, bom dia. Poxa, 6311 ali, mantém. Salvador, esse é 6259, 6250, livrando ataque foi fácil. 6250, limitado de Alfa Juliette, ponto 02. Alfa Juliette, direto 2, 6250. American 980 needs to proceed direct to the number weather. Cleared. Roger, cleared. Chanel 6311, decola 05, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado. Agora bom dia, Chanel 6311, por favor, passa a fim. Roger, Chanel 6311. 6311, prossegue a 360 conforme autorizado. 360, Pego Bravo, índio autorizado, destino da presente. Origem uniforme, autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem. Victor India Uniforme, decola 07, chame controle 198, bom voo. Obrigado, senhora, muito bom dia. American 9807, San Juan, Guadalajara. All power, 18-6. 18-6. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Victor India Uniforme. Victor India Uniforme, Super 085, o Victor India Uniforme. Confirme a proa ideal para o destino. A proa ideal para a vitória, senhor, é aproximadamente a 220. Livre? Livre direto para o destino, Victor India Uniforme. Quando possível, o Victor India Uniforme, estimado para outra vez e de ingresso na terminal de Alves. É, sim, senhor, mais alguns minutos liberais. Eco Bravo India Salvador. Eu Eco Bravo India, poderia confirmar o estimado de pouso. Copiado India. Victor India Uniforme, quando possível, o estimado para pouso, desconsidere o estimado para ingresso na terminal de Alves e faça apenas o estimado de pouso, o Victor India Uniforme. Afirmativo, senhor. A terminal de Alves em mais 20 minutos, senhor, e o meu estimado de pouso em 2 horas e 30. 14h40. Copiado, 2 horas e 30 da presença.